Olá pessoal, hoje vamos tocar o dedilhado de quatro notas em movimentos descendentes. Vamos utilizar na mão esquerda várias sequências harmônicas, né? E nesse caso, para fazer esse exercício, vamos utilizar apenas o Dó maior e o Sol maior com sétima menor. Mas para iniciar, a gente vai tocar na mão direita esse dedilhado descendente. A gente vai tocar o polegar, sexta corda, depois com o dedo anular a primeira corda, depois com o dedo médio a segunda corda, depois com o dedo indicador a terceira corda. A sequência desse dedilhado ficará nesta ordem: polegar, anelar, médio, indicador. Agora, pessoal, eu vou montar o acorde de Dó maior na mão esquerda e vou tocar a quinta corda, que é o baixo do acorde. Tocar com o polegar a quinta corda e fazer o mesmo dedilhado. Então vamos lá. Sol 7. Você vai aumentando a velocidade do dedilhado, tanto no violão quanto na guitarra, ok pessoal? Nós não estamos utilizando a palheta, e sim a ponta dos dedos, tá bom? Então vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.